325, Oceano 25, Corno. Salvador Alfa, Yang Hotel, bom dia. Hotel, bom dia, Priscila. Solicito autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, gate 1. Autorizado, chibate de reboque, reporte ao término. Gente, obrigado. Salvador Gol 995, sinal da 10, baixado e travado. 1995, livre pouso, pistão 90, vento 060 graus, 909. Repouso no 995. Capitão, corrigindo, eu sou tudo feedback e reporte na pátio 3, me chamo para ingresso na pátio principal. Posso ir até o copo do solo? Webjet 508 solicita táxi com 116 a bordo, 4 horas e 10, alternando o Galeão. Webjet 508, táxi via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da 10. Reporte pronto para decolagem, ajuste no 011. Que legal, no 011, autorizado táxi Juliette e Alfa, ponto de espera da 10, Webjet 508. Solo aos 35, solo 1, 2, 1, decimal 9, bom dia. 2, 1, 9, bom dia. Olha, deixa eu ver que assinar o seu táxi 3201, né? Passaram para o táxi 3201. Salvador, voo no 995. Voo no 995, bom dia, táxi via Alfa, Índia, Portão 3. Alfa, Índia, pro 03. Objeto 5808, próximo, ponto de espera da 10, pronto. Objeto 5808, ali mantém no 0. Precisado alinhar e manter, pistão no 0, objeto 5808. 5808, a linha e decola da 10, vento 060 graus, 08 mais. Autorizado a linha de decolar, pista no 0, objeto 5808. Salvador do Mangel, tá 3171 para Guarulhos com nível de 340. Seja na formação Índia, a posição é o hotel 08. Bom dia, tá 3171, chame o solo em 1219, pra cópia. 1219, muito obrigado, bom dia. Sol, bom dia, tá 3171. Guarulhos, com nível de 340, sente informação Índia, Finger 08. Oi, vigilância radar. Para Guarulhos, autorizado via Aperisco 50, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda, após Leda, Bidev, controle 199.80, responda 5456. Ok, vamos lá então. O TAN 3171, dava na pista no 0, com curva à direita no perfil da Dayan Leda. Autorizado para o Guarulhos, com nível de 340. É por isso que 50, após Leda, meu vibe deve. 19.80, é o controle. 5.5000, eu transponde para o TAN 3171. 3171, é correto, sem parar, você vai acionar. Vai chamar. O TAN 3201 está com 751 a bordo, 320, Tenaya, Guarulhos. 3201, livre táxi até o ponto de espera, atento ao Embraer da Azul que está sendo rebocado. O pátio 3, no ponto de espera da 10, chame 118, decimal 95. O time 10, 11, bom voo. Que autorizado o táxi. Até o ponto de espera da pista 10, vai ficar tentando em breve e lá vai chamar 19895, tá? 320, obrigado, senhor. Controle Salvador, bom dia, objeto 5808, saída gole. 5808, bom dia, suba e mantenha 340, vigilância. Utilizado 340, objeto 5808. Salvador, bom dia, 8.04, informação Índia. 8.04, bom dia, autorizado chegada a Bonf, desça e mantenha 3.000 pés, ajuste milhões. Bonf, 3.000 pés, milhões, 8.04. Alfa Yankee Tango informando o término do reboque no gate 1, muito obrigado e um bom dia. Yankee Tango, bom dia. Vento 060 graus, 069. Ali decola a pistola 03201. Continua 5, chegada bom, vê se mantém a 4.000, 1.011 ajustes. Bom, Webjet 5808, passa 160, chama o centro em 1.288, alterna 260. 1.288, 1.260, se adresse, Webjet 5808. Flores Salvador, bom dia, Celta 3201, decolado da El Líder. 3201 no sub, mantém 160, saída da El, vigilante. 3201 no voo direto Blitz? Foi direto Leda inicialmente, 3201. Direto Leda inicialmente, 3201. Autorizado LS, XA, reporte estabilizado. Sim, estabilizado, LS, XA, economia 07. Boa noite, 04, redução 2190 mais. Já está reduzindo para 2190, voo no 804. bom dia. Federal, 9970, descendo para 1-0 na margem. Total 9... Federal 9970, ação de identificação. A chegada à margem, disse mantém 050. 050 na margem, Federal 9970. 04, desce para 2000 pés, autorizado a final 10. 2000 autorizado, final 101804. Número 07, complete final, chame torre no noite, decimal meia. 18 meia, obrigado, bom dia. Bom dia. Na 3201, chama centro Recife, frequência 13325, alternado 1251. 3325251, é isso? 1251. Ok, 251 na secundária, para o TAN 3201, obrigado, bom dia, senhor. Bom dia. Salvador, Salvador, bom dia, Gol 9607. Controle Salvador, Gol na 607, a torre não responde, hein? 186 ou 283. Chame 11895. 1895, obrigado. Controle, bom dia, 897, passando 290 para 170, informação em 897, ação de identificação, desça para 060, chegada bom, sim. 060, bom, 790. Pouso pistola 0, vento 060 graus, 089. Gente. Quatro, complete final, chame torre, frequência 118 decimal 95. 118 decimal 95, boa noite 04. Em Salvador, boa noite 04, baixa travado, final 10. 804, muito bom dia, continua a aproximação, número 2, aguarda a pista livre. Aguardando, boa noite 04. Ono 607, solo 56, livrar direita, livrar 1219. Direita 1219, gol no 607. Salvador, gol 607. Gol no 607, bom dia. Táxi via Alfa. Alfa Juliette para 05. Alfa Juliette para 05, gol no 607. Gol no 804. Fala, muito bom dia. Definitivamente agora está 3171, pegue 08, pushback essa na 08, autorizado, chame táxi, TAN 3171. Ok, autorizado, chamar para o táxi, o TAN 3171. Para 2000 pés, ajuste no 011, autorizado a final, pista 10. 2000 no 011, reporta estabilizado, voo 1971. Noite 04, solo 59, livrar direita, livrar 1219. Direita 1219. Mandou bom dia, Webjet 5722, formação e a Índia. 5722, muito bom dia, para copiar 1219. 219, boa. Fala, Salvador, bom dia, Webjet 5722, ciente da Índia. Webjet 5722, bom dia, Brasília 320, minutinho para a cópia, prepare a gole, transição ao FIP. Sempre. Gol 1804, livrou do foco. Gol 1804, bom dia, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da táxi da Juliette, aguardando para ingresso. Alfa antes da Juliette. Sete. Jet 5722, copia. Prossiga 22 Web. Autorizado Brasília, nível 320, via Pesulu 17. Decola da 10, curva à direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5470 no transporte. Ok, Brasília, no nível 320, decola da 10, curva à direita na Gole Ofito. Pesulu no 7, 198 controle, 5470 no transporte. 5722 Web, portão 6. Ciência no 612, chame pronto para o SPEC em estacionamento, Webjet 5722. Chamarei 5722. Nove 9970 da Sideral, mantenha a proa, o seu limite é o custo do localizador. Vai manter a proa, limitado pelo localizador, Sideral, 9970. Pode prosseguir descida, 897. 97, mantenha 60, aguarde descida. 9970, desce para 2000 pés.